calma aí, moça, acabei de terminar. Hoje tô igual criança, assim fácil de enganar. Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, eu não tô 100%. Mas não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo. É que a minha vontade só tá perdendo pro medo. Eu tô quase certo. É que a minha voz